E aí, Genenê? Esse ano Papai Noel vai passar mais cedo na nossa quebrada. As mais gatas não se agradavam com o barulho das moedas. Hoje na sacada as notas e elas gostam nas ideias. A meiota canta lindo, o Ronetão nem se fala. Mas KF800, eu comi as mais cavalas. Iggy, que moto você tem, meu anjo? KF800, eu comi as mais cavalas. E aí, Genenê? Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pra forgar, pra forgar no litoral. Jared, calma, calma, calma. Papai Noel tá chegando, tá? Deus me livre, socorro. As mais gatas não se agradavam com o barulho das moedas. Hoje na sacada as notas e elas gostam nas ideias. A meiota canta lindo, o Ronetão nem se fala. Mas KF800, eu comi as mais cavalas. Mas KF800, eu comi as mais cavalas. Iggy, que moto você tem, meu anjo? Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pedi pro Papai Noel, pedi pro papai, pedi pro papai. Ho, ho, ho. Eu comi as mais cavalas. Iggy, que moto você tem, meu anjo? 800, eu comi as mais cavalas. E aí, Genenê? Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pra forgar, pra forgar no litoral. Jared, calma, calma, calma. Papai Noel tá chegando, tá? Deus me livre, socorro.